Me fale das andanças, ex-amor, dos melhores momentos que passou. Me fale que eu vou te falar dos meus. Eu tenho todo o tempo pra ouvir os melhores momentos que eu vivi. São todos que passei ao lado teu. Mas se você quiser, não vou lembrar, pra não te constranger, me ver chorar. A gente fala então do que virá. Eu tenho toda a vida pela frente e vou viver da forma mais urgente. Quem sabe um dia eu pare de te amar. Mesmo que isso possa acontecer, eu vou sentir saudade de você. Que culpa pode ter o coração? Que pena que a vida quis assim, você viver feliz longe de mim, a dor rindo da minha solidão. Se alguém vier pedir o meu conselho, a gente não aprende no espelho. A gente vive e sofre pra aprender. Cada amor é tanto e diferente, a vida insiste em dar esse presente. Comece o dia amando mais você. Acontecer, eu vou sentir saudade de você. Que culpa pode ter o coração? Que pena que a vida quis assim, você viver feliz longe de mim, a dor rindo da minha solidão. Se alguém vier pedir o meu conselho, a gente não aprende no espelho. A gente vive e sofre pra aprender. E cada amor é tanto e diferente, a vida insiste em dar esse presente. Comece o dia amando mais você.